a força de um céu santo. Se o gigante tem espada, você tem a pedra. Deus está na frente. Se o gigante tem espada, você tem.